pessoas enganadas, uma que não sabe de nada e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. E choro na dispensa, num chuveiro quente, num filme de romance.